Máquina do inferno de ouro. Mas essa coisa, quer dizer, Deus é poderoso e é fixe. Mas quando nos tira a vida, essa parte já não sei falar. Mantenho calado. Anda! Anda, internet! Come on, let's go! Escava uma sepultura e faz sopa com cadáver. Demônio, coveiro tá fobado, bem fobado. E um coveiro tá fobado também. Não tem nada pra pitar. Escava uma cintura e faz sopa com cadáver. E ela não tinha quem assoprou o fogo. Motorista fatigado, demônio, anda. Caiu na noite, anda. Demônio, Cota Jorda na internet, ou dado. Bye bye. Tudo no grama, café e a pata, grama pata. Mata na do inferno, menino de ouro, enviana, não há mais ninguém.